torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Conto com sua participação. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. O que te impede de viver melhor? Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível como pré-venda na loja virtual ou através do telefone 41-3221-6050. Seja um dos primeiros a adquirir o livro. Ligue agora ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e garanta já o seu exemplar. Em breve, você também vai encontrar este livro nas melhores livrarias de sua cidade. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, obrigado àqueles que ligaram. Muita gente me perguntando porque cada vez tem novos ouvintes, seja porque foram convidados a ouvir, seja porque a rádio entrou recentemente. Como falar com o padre? O telefone é 0 operadora 41 3221 6070. Repito, tanto para o programa Experiência de Deus, como para o da Hora da Misericórdia, 0 operadora 41 3221 706070. Eu estou vendo no site pedidos de oração. Nesse momento, padre, eu peço uma graça muito grande. A graça de que meu filho largue o crack. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei onde eu errei como pai. Me ajuda, padre. Geraldo. Filho, eu vi que você não pôs a cidade e fez bem não pôr. Nós colocaremos em oração, pedindo a Deus, Geraldo, pelo seu filho. Mais do que ficar perguntando onde você errou, gaste as suas energias e seu momento de oração de se perguntar onde que eu posso mudar. Como eu posso agir? Dai-me discernimento. Escute o que foi deixado como testemunho de vida. Eu falo de Belo Horizonte, meu nome é Luzia. Padre, de novena em novena recebi a graça. Não sei qual das novenas que fiz, pois faço sempre as novenas junto com o Senhor. E no dia 13 de setembro, meu filho pediu perdão e desculpas a mim e seu pai por tudo que ele nos fez sofrer. Amém. Disse que queria mudar de vida, voltar à igreja aos domingos, assistir à missa, pagar o dízimo, porque estava sentindo que precisava procurar Deus para mudar a sua vida. Foi uma grande alegria para nós. Enquanto ele falava, eu louvava a Deus dizendo: Jesus, Jesus, muito obrigada, Jesus. Amém. Eu creio no Deus impossível. Eu creio no Deus que transforma a vida. Sua bênção, Padre Reginaldo. Amém, querida. Eu também creio nesse Deus que tudo pode, nesse Deus maravilhoso, viu? Obrigado pelo seu testemunho. muito edificante, muito edificante. Vamos juntos escutar o que Deus suscita em nossos corações, Bíblia aberta, cartilha de oração. Vamos lá. Preenche todo o meu ser. Em ti vou me abandonar. E o texto de hoje, que vai nos alimentar, porque a palavra de Deus alimenta, Lucas 11, 27, 28. Lucas 11, 27 a 28. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ele respondeu: bem-aventurado sobre tudo os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um breve diálogo. Mas um diálogo que mostra uma direção do discipulado de Jesus. Como assim, padre? Mostra exatamente que os laços que nos prendem, que nos deveriam prender a Jesus, não são laços de sangue biológico ou simplesmente laços de familiaridade. Os laços são de fé, de quem se coloca como discípulo, de quem se propõe a servi-lo, a amá-lo. Não esqueça que nós estamos em pleno mês missionário. Não esqueça que o mês de outubro é o mês das missões e, portanto, somos chamados a propagar o nome de Jesus. Você fala: padre, mas todo mundo já sabe sobre Jesus. Entre saber e viver tem uma diferença tão grande, tão grande. Existe uma diferença imensa. Saber, todo mundo sabe. Hoje nós vivemos a fase do Google. Todo mundo vai lá, resuminho pronto. A questão é: quem é Jesus para você? Minha família, disse Jesus, é aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Ajude-nos, Senhor. E por isso pedimos: faze em nós o teu querer. Peça: faze em nós o teu querer. Mais uma vez: faze em nós o teu querer, Senhor. Não o que eu quero, mas o que a tua vontade quer fazer em mim. Se quiseres teu poder manifestar, ao teu toque tudo em mim se mudará. Cegamente me confio ao teu socorro, pois somente em teu colo descanso. Vai lá. Eu te peço, faz, Senhor, tua obra em mim. Faz tua obra em mim, Senhor. Para que eu viva mais conforme o teu amor. tem piedade deste servo imperfeito. Neste sábado, neste final de semana, vai, deixa teu coração bater forte em meu peito. Vem, Senhor, mas vem com poder, vem com força. Transformar minha vida, Senhor. Toca a minha história. Toca o meu viver. Orienta meus passos. Senhor Deus, abençoai, santificai neste sábado, quando nós estamos pedindo, vem Senhor transformar minha vida, vem Senhor transformar meu viver. E tem alguém que você, de modo particular, quer rezar e a hora que você foi falar isso veio em mente? Eu agora estou rezando, me veio uma pessoa, eu estou pedindo para mim, vem Senhor transformar minha vida, mas eu sei de uma pessoa que diz, Padre, eu preciso transformar meu viver. Vem Senhor, abençoai a água e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã na Hora da Misericórdia.